Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 9. Todas as semanas, irmão, nós temos gravados os estudos, temos gravadas as mensagens, e eu quero incentivar você a fazer a sua coleção de CDs com todas as ministrações. Os CDs são um instrumento muito, mas muito abençoado. Semana passada, eu tinha algumas coisas a fazer, e na sexta-feira da outra semana, e o Espírito de Deus me disse: vá para o estúdio. E eu vim para o estúdio e dei uma olhada em algumas coisas que estavam lá em andamento. No computador, gravações de áudio, gravações de mensagens, gravações de músicas. E encontrei uma gravação de 2004, antes de nós começarmos a nos reunir como igreja. Foi feita lá na Associação Médica. Alguns irmãos que estão aqui participaram lá do curso Autoridade Ministerial. E eu comecei a ouvir a ministração, a trabalhar editando a gravação. E ouvi toda a ministração de um dos períodos. E eu fui tocado por Deus, quebrantado por Deus, eu fui edificado por Deus. Eu precisava ter ouvido aquela mensagem naquele dia, naquela hora, e fui renovado por Deus com aquela mensagem. Eu mesmo tinha pregado a mensagem. E eu já vivi isso inúmeras vezes. Porque, na verdade, a mensagem não sou eu. A mensagem não é minha. Eu não sou o bambambam, o poderoso, o sujeito que já viveu tudo aquilo e sabe tudo. A mensagem é do Senhor para todos nós, a começar de mim. E naquele dia, Deus queria me edificar, me ensinar, me relembrar algumas coisas, algumas que eu já tinha me esquecido com o passar do tempo. E o Senhor usou o CD que eu mesmo tinha gravado para falar comigo mesmo. É uma estratégia, a gente tem o CD lá, Deus nos leva a ouvir, Deus põe na mão de outras pessoas e Deus nos edifica em momentos inusitados na nossa caminhada, através de uma ministração que está ali gravada. Não é um produto, de uma forma simples. Deus nos deu condições, temos os equipamentos, de uma forma simples, estamos aqui ministrando, ninguém nem sabe, está sendo gravado lá em cima e depois os irmãos reproduzem, estão ali os CDs, fica à disposição de todos e vão ser bênção na vida de pessoas que a gente nem imagina. E com certeza, aqueles irmãos que estão levando os CDs têm experiências de momentos em que Deus falou com você, falou com outra pessoa, através daquelas ministrações e vamos sendo edificados pelo Senhor. Através dos ensinos que ali estão gravados. Então eu incentivo você, irmão, a ter os CDs, a durante a semana gastar um tempo, uma hora que seja. Você senta ali, ouve uma ministração e é edificado por Deus em algumas coisas. E pode ter certeza, Deus tem uma agenda perfeita. Ele põe a nossa mão lá naquele CDzinho, lá naquele estudo, naquele livro, no texto bíblico, aonde for necessário, ele põe as nossas mãos na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, e vem algo para a nossa edificação. Vamos ler capítulo 6 de Mateus, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero repetir o versículo 10 e peço que você repita junto comigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é uma ministração que já está gravada nessa série Prioridades e tem o título: Aquilo que está em oculto, os segredos de Deus na oração do Pai Nosso. São alguns segredos que Deus estabeleceu nesta oração, como em todo o texto bíblico, mas que trazem neste texto, neste versículo, revelação para algumas coisas que Deus quer nos ensinar hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma coisa interessante, por que que Deus nos ensina a orar aquilo que Ele já sabe, que Ele podia fazer sem precisar de nós? Por que que Jesus nos orienta numa oração padrão, modelo? Por que que Ele nos ensina como falar com Ele mesmo? Se Ele já sabe, se Ele conhece toda a nossa vida, se Ele é o Todo-Poderoso, por que que Ele precisa nos ensinar a falar da forma que Ele quer, da forma correta? E enquanto Ele ensina como orarmos, Ele ensina um princípio de por que Ele nos ensina a orar dessa forma. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Diga comigo, aqui na terra tem que ser feito igualzinho é feito lá em cima. Essa expressão da oração do Pai Nosso, ela traz uma revelação, um significado, um discernimento, um entendimento para mim e para você, que se torna uma das ferramentas mais estratégicas que eu e você temos nessa terra. Essa expressão nos mostra claramente: a vontade do Pai é feita em plenitude no céu. E Jesus nos instrui a orar para que também seja feita de igual forma na terra. Para que seja feita na terra, assim como é feita no céu. Não apenas para que a vontade do Senhor seja feita também na terra, mas por causa desse princípio espiritual. As coisas, para acontecerem na dimensão espiritual, em favor de nós, na dimensão terrena, precisam de um carimbo, de um abono, de uma ligação, de um elo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Primeiro, porque o mundo espiritual pertence a Deus. Os céus são os céus do Senhor. Quem está intruso nos céus, por enquanto, porque Deus está permitindo, são os demônios, Satanás e todo o império das trevas. Mas Deus está permitindo isso por um tempo, e a Bíblia nos mostra que ele será lançado no fundo do abismo, no poço que arde como enxofre e fogo, e ali estará para sempre. Os céus são o território do Senhor. E quando falamos céus, envolve também esse céu que vemos. Porque esse céu que vemos, na verdade, não é algo físico, material. O que vemos como céu é um infinito que se torna azul por causa de ser infinito. Que se torna escuro de noite porque é infinito e sem a luz do sol. Mas o que olhamos e vemos quando olhamos para o céu é o infinito, e o infinito é a eternidade, é aquilo sem fim, onde Deus impera, Deus reina, soberano, gracioso, cheio de amor, eternamente. Os céus pertencem ao Senhor, o mundo espiritual pertence ao Senhor, a eternidade pertence ao Senhor. E na eternidade, tudo é feito segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Mas a terra Deus deu ao homem. Desde o Gênesis, como estudamos hoje na primeira lição da escola de discípulos, Deus deu a terra ao homem. Deus disse ao homem: domine sobre todas as coisas. Eu te ponho na terra, a terra é sua. O homem é que deu legalidade a Satanás, que também está no mundo espiritual e não pode entrar na terra. O homem é que deu legalidade a Satanás para fazer algumas coisas.